Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Agora, 2 horas e 35 minutos, eu sou o Daniel Monteiro, esse é um Rádio Fiscar ao vivo. Amanhã, 5h30 da tarde, a Comissão de Mobilização, o Comitê em Defesa do Estado Democrático de Direito e a do Fiscar, o Sindicato dos Docentes da Universidade Federal de São Carlos, realizam a palestra Escola Sem Partido, uma reflexão acerca dos riscos políticos e de desrespeito à universidade na esfera da educação em todos os seus níveis. O evento acontece no auditório da Dufiscar, na área sul do campus São Carlos da Universidade, e também terá transmissão ao vivo pelo YouTube. O palestrante será Tony Reis, membro titular do Fórum Nacional da Educação, primeiro presidente e atual secretário de Educação da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que está conosco ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Fiscar. Muito boa tarde, Tony. Boa tarde, Diego. É um prazer muito grande estar aqui em São Carlos, aqui na Universidade Federal de São Carlos, para a gente discutir esses assuntos que podemos dizer bastante polêmico, mas que se faz necessário tanto pelos sindicalistas como pela própria universidade. Já emendo, então, usando uma palavra que você soltou agora na tua apresentação, por que é tão importante debater esse assunto? É fundamental, porque esses projetos, eles estão vindo dentro de uma contextualização extremamente preocupante do mundo todo. Nós percebemos, e é isso que eu vou estar falando amanhã, na Europa e também aqui na América Latina, os movimentos racistas, machistas, homofóbicos e de extrema direita estão se fortalecendo. E esta iniciativa do Escola Sem Partido são de um movimento de extrema direita. E estão já, inclusive já tivemos um estado, que é o estado de Alagoas, já aprovou, e o governador não sancionou, e foi sancionado pela Assembleia Legislativa, e que quer que a educação seja neutra. Então, é importante que a universidade discuta. A universidade, ela é um momento para fazer a discussão, é um locus de discussão, é um locus de que pode levantar e colocar luz a essa discussão. Então, acho que é muito importante essa discussão. Eu fico muito feliz de ter sido convidado pelo professor Gil para vir pela Dufiscar para fazer esse primeiro debate, porque eu sempre vou debater sobre as questões de gênero ou diversidade sexual. Mas eu acho que tem tudo a ver essas questões da chamada ideologia de gênero. Quando debatemos escola sem partido e utilizamos ideologia de gênero, traduzindo para os nossos ouvintes, o que é esse projeto da Escola Sem Partido, o que ele tem de relacionado com a ideologia de gênero e por que ele é tão ruim para a liberdade individual e as liberdades conquistadas? Eu acho que tem muito a ver. Eu fiquei nesses dois dias, no sábado e domingo, fiquei preparando, estudando e fazendo os links entre o que é a Escola Sem Partido e a chamada ideologia de gênero. Então, como eu comecei a falar, a ideia desses que estão, inclusive no Rio de Janeiro, quem foi o primeiro que iniciou esse parlamentar é o filho do deputado federal Jair Bolsonaro. Então, por aí já dá para perceber da onde é que vem e da origem. Então, a questão da ideologia de gênero é de um escritor argentino, muito conservador, de extrema direita, que ele coloca que não se pode discutir gênero, não pode se colocar essa questão da igualdade de gênero entre homens e mulheres, porque isso vai acabar com a civilização. Então, é muito amedrontador, certo? E esses projetos estão. Então, nós tivemos uma discussão muito grande na elaboração do Plano Nacional de Educação, que a gente, infelizmente, não discutiu muito educação, a gente discutiu mais as questões de gênero. Depois repercutiu nos planos municipais e nos planos estaduais. E agora está vindo novamente essa questão da escola sem partido, que propõe, entre outras coisas, que o professor não possa ter posicionamento, não possa estar falando, se posicionando de qualquer forma. inclusive com a possibilidade de ser demitido. Então, de estar se posicionando. E isso, para nós que somos educadores, eu sou da linha, um dos autores que eu gosto, é o Paulo Freire, ele fala que não existe educação neutra, sabe? O professor, claro que o professor não vai ser aquele doutrinador, ele vai levar a discussão, ele vai ter que colocar todos os autores, as autoras, ele não vai poder lá doutrinar ou fazer proselitismo do seu partido político, que nós também concordamos, mas ele vai ter que fazer com que seja do senso crítico. E a escola sem partido, pelo menos o que eu estudei, estou estudando, é que realmente é uma escola com partido. Então, para você ter uma ideia, os projetos, o partido que mais está propondo nos estados e nos municípios é o Partido Social Cristão, depois vem o PSDB e o PMDB. Então, são os três partidos que fizeram uma corrente no âmbito nacional e que esse mesmo movimento que que está dentro da articulação do governo interino. Então, são ideias que está trazendo muito reacionárias. Então, a ideia de você abafar qualquer discussão e trazendo as discussões que, inclusive, nesses últimos 13 anos nós tivemos, as questões de gênero, as questões étnico-raciais e as questões da diversidade sexual. Então, para nós é muito alarmante o que se propõe. Lá, só para você ter uma ideia, o objeto lá do estado da Alagoas, que foi veda a prática em todo o estado da doutrinação política e ideológica, quaisquer condutas por parte do corpo docente e da administração escolar que imponham ou induzam aos alunos opiniões políticas partidárias, religiosas, filosóficas, sobre a pena de demissão. E daí já está em outros 7 estados, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Tony, você tem muito tempo de caminhada na luta por direitos humanos, você faz parte do fórum, da secretaria. Como você enxerga esse cenário, com otimismo em relação a barrar essas propostas tão reacionárias, vendo uma sociedade mais aberta à discussão ou não? Você vê um fortalecimento desse movimento de direita que hoje tem se instaurado no... Eu vejo assim com bastante preocupação, porque isso está sendo assim, eles estavam muito bem organizados, a gente percebe que há um movimento organizado, isso é um reflexo, então está acontecendo na política partidária, como já falei. Então, na Europa você percebe a questão da discriminação aos imigrantes, você percebe esse movimento da separação da Grã-Bretanha da comunidade europeia. Você vê essa questão do governo Macri na Argentina, os dois governos do Peru, que foi dois da direita. Então, sempre, geralmente, ou é da direita e da esquerda. Você vê essa questão que está acontecendo lá na Venezuela. Estamos vendo também a questão do Trump, que está lá em segundo lugar. A Hillary Clinton, inclusive ontem, ele saiu com toda uma campanha antissemita. Então, tudo isso está se refletindo e aqui está, a gente não é alarmista, a gente começa a perceber que é mais ou menos nessa linha de uma ultradireita, eu não falo nem direita, de ultradireita, para que essas discussões sejam reprimidas e sejam cessadas. E eu acho que é nesse sentido, eu acho que a Dufiscar, ela está de parabéns, porque é um primeiro momento que, pessoalmente, eu tenho sido chamado, eu sempre tenho sido chamado para discutir diversidade sexual e gênero, mas essa questão da escola sem partido é a primeira vez que eu estou vindo. Então, está sendo bacana essa iniciativa. Então, eu acho que nós, enquanto movimentos sociais organizados, sejam de mulheres, de negros e negras, movimento LGBT e sindicatos, eu acho que a gente pode estar levantando essa discussão, porque pode ser que não afete, pode ser, mas a gente percebe que é um, como diz o Frei Beto, pode ser um ovo da serpente. E por que tanto problema com ideologia? Por que tanto problema com gênero? É uma questão, essa questão da ideologia de gênero, que é onde eu estudo e tal. Nós percebemos essa questão, se você percebe, infelizmente, a questão das mulheres. Você, a cada 10 minutos, uma mulher é estuprada no país. Nós tivemos esse caso da menina lá que foi estuprada por um grupo de homens, que foi comprovado pela delegada e não pelo delegado. E isso vem acontecendo. Então, as mulheres, no mapa da violência das mulheres de 2015, nós tivemos 4.762 mulheres mortas, e foram 50% das mulheres mortas nas suas casas. Então, precisa ser discutido o gênero, sim. Eu acho que é a questão da equidade, é a questão de igualdade de direitos. Ninguém está querendo dizer que alguém vai... Agora não vamos ter machismo, vamos ter o chamado feminismo. A gente quer a igualdade de direitos. Precisa ser discutido essa questão da discriminação. Mas isso é uma... A questão da ideologia de gênero é uma forma de manter o patriarcado e manter o machismo. Então, essa é uma discussão. E, com certeza, a pessoa que tem machista, ela vem logo com a questão do racismo e já vem com a questão da homofobia. Que são temas que são pouco discutidos, além de tudo, fora do âmbito, por exemplo, de fóruns dos quais você também participa, alguns círculos da universidade. Parece que há um medo acerca dessa discussão de realmente problematizar, vamos falar com seriedade sobre isso. Sim, nesse sentido que eu novamente parabenizo a Dufiscar para estar trazendo essa discussão. Porque nós vamos ter que juntar, sabe, os movimentos de mulheres, os movimentos de negros e negras, o movimento LGBT, os sindicatos e os movimentos progressistas. Eu acho que nós temos que ir fazer uma grande frente progressista para, se não ter retrocesso nas conquistas que nós tivemos até hoje, pelo menos manter. Então, uhum. Porque a gente percebe um retrocesso. Ou se você perceber os projetos de lei que tem no Congresso Nacional hoje, é de grande retrocesso. E isso precisa ser discutido dentro da universidade. A universidade, eu como também estudioso, eu acho que ela pode colocar luz, pode colocar foco nessa discussão e pode colocar racionalidade. Tem um Leandro Karnal, que é um professor da Unicamp, eu estava assistindo um debate com ele, que ele falando dessa discussão, que a ideologia de gênero, assim como a escola sem partido, é uma direita que não tem racionalidade nenhuma. Ela não se sustenta no debate. E a universidade, ela tem esse papel de debater. Ela não tem... De debater, inclusive, com essas pessoas, sabe? Trazer para o debate, trazer para... Olha, então vocês querem o quê? Então, por que é sem partido? Se quem tá, a gente está percebendo, está aqui o mapa. Tem partido, tem direcionamento, e eles que querem a doutrinação. Só que é uma doutrinação machista, racista e homofóbica. Queria então que você convidasse os nossos ouvintes e a todos os interessados para discutirem mais sobre o assunto, discutirem mais, abrirem um pouco a cabeça aqueles que ainda são reticentes em relação ao tema também, porque acho que muitas pessoas ainda são ou não têm tanto conhecimento para poder formar uma opinião e abrir um pouco mais o escopo, abrir um pouco mais as perspectivas? Eu acho assim, primeiro convidar as pessoas para estarem amanhã lá na a Dufiscar, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Carlos. Nós vamos estar lá das 17h30, vamos ter 2 horas de discussão e trazer a situação, problema, fazer essa discussão. E também eu acho que os professores e professoras, estudantes, acho que o movimento estudantil tem um papel fundamental de fazer essa discussão. E a gente percebe, inclusive, nós tivemos o caso muito triste que aconteceu sexta-feira, de um menino negro homossexual que foi barbaramente assassinado no Rio de Janeiro. Que o movimento estudantil faça essa discussão juntamente com os professores e professoras de todas as áreas. Eu acho que nós temos que trazer a situação problema, temos que discutir o que está acontecendo politicamente e apontar soluções. E eu vejo como uma das soluções que eu estou propondo é de que a gente faça uma discussão para resistir. Eu acho que nesse momento nós temos que fazer um grande paredão da resistência, de atuar em conjunto com as forças progressistas, inclusive com pessoas religiosas que são abertas à discussão, com intelectuais, ter formação inicial e continuada dentro da universidade. Eu acho que esse é um papel. Eu acho que a universidade tem um papel de irradiar o conhecimento. Então, é na universidade que traz o grande iluminismo, que pode estar iluminando toda essa discussão, e também participar das discussões da educação, porque nós estamos vendo tempos sombrios pela frente e pela análise da conjuntura atual. Então nós precisamos fazer essa discussão muito seriamente. Eu conversei agora com o Tony Reis, membro titular do Fórum Nacional de Educação, primeiro presidente, atual secretário de Educação da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que fala um pouco mais da palestra que acontece amanhã, reforçando amanhã, 5h30 da tarde, no auditório da DUFSCAR, na área sul do campus São Carlos da Universidade. Escola Sem Partido, uma reflexão acerca dos riscos políticos e de desrespeito à universidade na esfera da educação em todos os seus níveis. Tenham todos uma boa tarde e a qualquer momento voltamos com outro Rádio Fiscar ao vivo. Este foi o Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente. Rádio Fiscar.